Você não acha que se a negatividade ela fosse tão ativa, ela tem atividade, mas não tão ativa. Você acha que Deus e seus representantes deixariam um homem sofrer no meio de tanta coisa, quando a palavra que mais se espalha é o amor, a consciência do amor? Pode ter certeza de outra coisa, moço. 666. Será que isso não será também a possibilidade do ser humano acessar o seu plano mental superior e poder acessar as bibliotecas que só a mente consegue acessar? Será que 666 tem que ser tudo sempre negativo? Latitude e longitude de grandes bibliotecas estelares. Entendeu, moço? Nossa. Agora, nem tudo aquilo que se diz, nem tudo aquilo que se diz é. Porque essas coisas foram desentendidas por aquelas pessoas que levam as vidas no botequim, levam as vidas falando mal dos outros, não é? As pessoas não vão entender isso. Bom dia, meu filho. Salve o caboclo, pena branca. Salve, sua força, né? Graças a Deus. Seu pena branca, quais são as suas palavras iniciais para quem vai ouvir o diálogo com os espíritos 666? A minha palavra é sempre a mesma, sejam todos bem. Sempre caminhando no meio, na luz, sempre caminhando na paz de Oxalá. Que assim seja. Vô, qual palavra inicial o senhor tem para quem vai ouvir o diálogo com os espíritos 666? Que possa prestar sentido em tudo que nego fala. Tirar um pouco desse recheio, né, meu filho? Do mistério, desse número. Muita coisa, se é verdade, muita coisa é. Não passa nada mais do que além de mito. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Exu Ventania. Salve, seu Ventania. Muito obrigado por aceitar mais esse convite do diálogo com os espíritos. Hoje aqui, alcançando o 666. O número de mistério. Um número que causa muita dúvida, temor, curiosidade, entre os assuntos que me interessam falar. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, para mim, é de grande valia. Mas muitas pessoas vão buscar a mística do 666, buscando receitinhas de magia. De que forma essas magias influenciam as religiões de origem afro e outras magias. Não vou citar nomes, mas formas de magismo. E, na verdade, estamos numa discussão filosófica de crescimento do ser humano. Olá, tudo bem com você, moço? Graças a Deus. Qual, por gentileza, é o seu nome, seu campo de atuação, e quais são as suas palavras iniciais para quem vai ouvir o diálogo com os espíritos 666? Meu nome é Christopher. Pode me chamar de Mago Chris. Uhum. Meu campo de atuação, esta magia, a sabedoria, lidar com o oculto, é tudo aquilo que o ser humano não pode trazer de conhecimento. Minha mensagem é que observem mais muitas coisas no oculto, muitas coisas no não revelado, informam, evoluem e fazem as pessoas crescerem, entendendo que a magia começa dentro de cada um de nós. Boa noite, mano. Boa noite, graças a Deus. Qual que é o vosso nome? Vamos ir à Rainha da Lira, moço. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a senhora. E eu gostaria de pedir à senhora as vossas palavras iniciais para quem vai ouvir o diálogo com os espíritos 666. A palavra que eu posso dizer é que tudo aquilo que aqui for respondido, que seja entendido com amor. Porque às vezes os símbolos podem significar uma coisa diferente daquilo que as pessoas possam pensar. Não é assim? Então, para começar, que se comece com amor. O amor é a coisa que mais faz para dar um bom, tá? Não é assim? Sim, senhora. Boa. Claro que sim. De maneira figurada, seu Pena Branca, o 666 pode ser símbolo também de toda força, cultura, pessoa que combata contra Deus e sua santa igreja. São João dizia no século I que o anticristo já estava no mundo. O que pode nos ser útil ouvir hoje sobre esse número 666? Eu acho que toda simbologia, ela tem um padrão arquetípico muito superior à interpretação mesquinha das pessoas. Na verdade, você pode ter várias interpretações sobre esse número. Você tem uma interpretação numerológica, uma interpretação magística, uma interpretação pitagórica, uma interpretação teológica. Mas, independentemente do caminho de interpretação que você escolha, o importante é entender que esse número, na consciência coletiva da humanidade, representa a oposição à energia crística, representa a oposição a tudo aquilo que se tenta construir no sentido de levar a humanidade para um patamar de consciência mais elevado. Falou, então o anticristo é o quê? Eu falei que o anticristo é cada um de vocês. Valeu. Quando você empresta a sua consciência para qualquer sistema que se oponha às leis de Deus, vamos dizer assim, você está sendo anticristo, não parece? Sim, senhor. Quando você pensa mal, você deseja mal, você vibra na treva, você é o anticristo. Mas a humanidade precisa escolher heróis. Então, quando se fala na vinda do anticristo, não se trata de uma pessoa. Mas, na verdade, no momento em que a humanidade vibra tanto no mal, que ela precisa, de certa forma, materializar isso numa pessoa que consiga representar o expurgo dessa maldade. E você tem vários anticristos simbólicos no mundo, não tem? Nossa, sim, senhor. Então, começa pelo país de vocês, mas se vocês olharem para o mundo todo, todas essas pessoas que de alguma forma representam essas forças contrárias à evolução da consciência, do planeta e das pessoas, são seus verdadeiros anticristos. E isso começa dentro da sua casa, isso começa dentro do seu templo, isso está nas suas instituições governamentais, isso está nas suas instituições religiosas, ou em qualquer círculo de poder, onde de alguma forma alguém tenta exercer esse poder para manipular ou impedir que as verdadeiras forças divinas possam se manifestar nesse plano. Então, o número 666 é uma simbologia do mal, é uma simbologia da treva, é uma simbologia da inconsciência humana, mas que precisa ser manifestado, porque a gente só conhece a luz se a gente tiver a sombra, né, meu filho? Claro. O senhor está dizendo que é até uma maneira da ambientação da pessoa, porque aquilo corresponde ao grau de universalidade que ela alcançou. O que eu estou tentando dizer é que antes de ser universal, a pessoa precisa se individualizar. E para se individualizar, ela precisa se mutilar de lado sombra. Por isso que eu digo, todos nós somos anticristos, né? Nesse sentido. Não tem processo ascensional pessoal que não passe necessariamente por eliminar o seu lado sombra, por reconhecer suas falhas, seus erros, por se perdoar por tudo aquilo que você fez errado no seu processo internacional no aprendizado da escola terrestre. Então, assumir isso é importante. Por isso que eu digo, sem as trevas não há luz. Elas são necessárias, vocês estão num plano de polaridade. Você só reconhece a beleza pela feiura, o preto pelo branco e assim por diante. Então, o anticristo, por mais execrado que seja, ele é necessário para te dar noção daquilo que você não quer, daquilo que você hoje odeia, daquilo que você rejeita. Mas essa rejeição tem que ser dentro de um contexto de que aquele exemplo não te serve. Mas não significa que você vai chegar a um patamar de consciência mais luminoso rejeitando o seu lado sombra. Claro que sim. E o senhor fala um pouco aí sobre a ideia da individualidade, às vezes até ser aquilo que é diferente do universal, do perene, do constante. E aí até dizendo que esse eu exclusivista, que até o próprio Francisco de Assis falava, é um pouco esse seu diferente, seu oposto, seu anticristo. Aí o senhor diz que tem que olhar para si próprio, para sua sombra e aceitar, é isso? Exatamente. A gente chama isso de integralização dos dois opostos. Se você pensar na simbologia da cruz, ela tem muito a ver com isso. A cruz? Uhum. É o humano e o divino se juntando, né? Então você tem, neste plano, a obrigação da individualização. A escolha do espírito que está encarnado nesse plano é a individualização. Porque você vem de uma consciência, de um voto de consciência coletiva, que escolheu se individualizar para cimentar a matéria numa perspectiva XYZ. E dentro dessa perspectiva, você vai ter essa polaridade para experimentar e para poder se conhecer melhor. Né? Então, às vezes, o mal é a ilusão necessária para que você reconheça o bem. E digo isso porque muitas pessoas, nesse momento de desespero, né? No momento que o mundo está passando, no momento em que a sujeira, a corrupção, no momento em que as pessoas estão tentando buscar um rumo, elas têm que entender que o rumo está nelas. Elas, por vibração, escolhem aquilo que elas desejaram aprender. Elas têm um plano de aprendizado, elas têm uma rota a seguir. E elas podem escolher o que elas quiserem. E não cabe a ninguém julgar, a não ser elas mesmas. Não existe esse Deus cristão punitivo que vai colocar o dedo na sua cara e te dizer: você fez isso, então você será castigado. O castigo é da sua própria consciência. Quem consegue dormir com a cabeça tranquila no travesseiro à noite, tá tudo certo. É isso aí. Mas para isso, você tem que purgar ou passar por experiências que te levem a purgar. E a entender que cada um de vocês é uma semente do bem e do mal. Não existem santos encarnados aqui, meu filho. Claro que sim. Então o senhor está dizendo que é útil ouvir sobre o 666, que é como se fosse um paliativo que prende ou dá substância para a pessoa se prender a uma definição. É o que eu acho, na verdade, seria que isso é uma, vamos dizer assim, é uma desculpa que a humanidade precisa para justificar a maldade. Poderia ser 666, poderia ser um chifre, poderia ser o rabo. Não é? Então, é uma forma de dizer assim: este é o anticristo e eu não tenho nada a ver com isso. Não, o objetivo é justamente o oposto. É para você ver o quanto você tem de anticristo em si. Este é o papel da simbologia. Toda a profecia, ela tem um papel, na verdade, de advertência. É tipo: olhe para si, meu filho, e veja o quanto você tem de anticristo. Olhe para si e veja o quanto você tem de maldade. Olhe para si o quanto você tem de juiz. Olhe para si para ver o quanto você tem de... talvez a palavra mais dura que eu vou usar, mas de inquisidor. Porque vocês são todos grandes inquisidores da humanidade. Preste-se a enfiar faca um no pescoço do outro. Preste-se a enfiar lança no coração do outro. Então essas grandes profecias, elas representam muito esta uma forma de atingir o inconsciente coletivo para que as pessoas parem e pensem o quanto do outro é dela mesma. O quanto eu, ao ofender o outro, ao fazer mal ao outro, estou fazendo mal a mim mesmo. Se você olhar a base de toda a profecia, ela é uma advertência. Ela é um lembrete que a espiritualidade muitas vezes passa. Infelizmente é interpretada de forma fundamentalista, muitas vezes ignorante, por gente muito pouco preparada. E como vocês vivem numa sociedade profundamente maniqueísta, vocês escolhem a versão que lhes cabe melhor e normalmente, por se fixarem tanto na ideia do mal, normalmente a ideia mais maligna e mais escura possível. O que vem de anúncio, né, meu filho? O que vem de jornal, o que vem de filme, é maldade, é destruição, é vingança. Então a humanidade vibra nesse padrão. Então a espiritualidade sabiamente distribui certas profecias ou certas imagens para que as pessoas consigam parar nesse momento em que elas se individualizam para dizer é isso que eu escolho para mim ou não. A escolha nesse plano de livre-arbítrio é de cada um de vocês. Que assim seja. Sim, senhor. Então, a primeira questão, são 7. A primeira questão é a seguinte. De maneira figurada, o 666 pode ser símbolo também de toda força, cultura, pessoa que combata contra Deus e sua santa igreja. São João dizia no século I que o anticristo já estava no mundo. O que pode ser nos útil ouvir sobre este número 666? Esse é um mistério, né, meu filho? Esse é um mistério que se, desde a época de Jesus, até antes, esses, vamos dizer, fanático religioso, seja ele independente de religião e crença, tem esse simbolismo como algo do mar. Como algo que não é divino, né, meu filho? Esse, muito se fala em abertura de... uma simbologia de abertura de portais para demônio, esse... é uma vadeja, né, meu filho? Anticristo, simboliza o anticristo. Tem muitas histórias que se colocam na época, esse de meninojão, que se tinha esse, as 7 bestas, né, meu filho, na época. Então, esse nada mais é que uma simbologia que quem usa da baixa magia se tem como referência. E esse muito na numerologia que muitos seguem, também se também trabalha nessa força 666, que é o CCC, que simboliza o chifrudo, né, meu filho? O povo. Mas então, nego, senhor Odeio, fala que realmente é uma simbologia pagã, viu, meu filho? Que esse na casa de nego não cultua, mas tem muitas casas de quimbanda, e um pouco que fala que é quimbanda, que já é mais um pouco abaixo, que se usa do mistério 666. Entendi. O senhor acha que pode ser, então, um símbolo também de toda a força, cultura e pessoa que combata contra Deus? Nego não acredita na força, mas só acredita na cultura, como meu filho falou. Sim, senhor. A primeira questão que eu tenho é a seguinte. De maneira figurada, o 666 pode ser símbolo também de toda força, cultura, pessoa que combata contra Deus e a sua Santa Igreja. São João dizia, no século I, que o anticristo já estava no mundo. O que pode, seu Exu, nos ser útil ouvir sobre este número, o 666? O livro das Revelações fala de uma história que referia-se à história de Roma. O número 666, falando em questões numerológicas, é a análise do nome de um monarca. No caso, Nero, tendo a correspondência de seu nome a esses números, portanto, reduzindo-se o nome Nero, deste imperador, chega-se ao número 666, que também é 999. O número 6 é um número sempre ligado à abundância, em várias culturas. Digamos que 666 talentos de ouro era o que Salomão tinha em sua riqueza. Salomão era um rei sábio, e existe uma diferença bem grande entre sabedoria e inteligência. Inteligência refere-se a algumas áreas da vida. Sabedoria é saber decidir, tomar decisões e ter conhecimento e usá-lo com sabedoria. Salomão foi um praticante de magia, sim, e revelo agora que ele tinha origem reptiliana, pois ele tinha como símbolo também a serpente do Caduceu. Portanto, o número 6 para Salomão representa riqueza, mas muito mais do que riqueza é sabedoria e a liberdade de poder utilizar. Sempre que um número é elevado à sua terceira potência, ele abre um portal. Portanto, o número 6 está ligado ao planeta Vênus, que está ligado a quem? Lúcifer, a estrela da manhã. Este número 6, somado, 6, 12, 18, chegamos ao 9, que é um número de inspiração. Está ligado ao planeta Marte. Portanto, a liberdade é um número do homem, na verdade. É um número do bem e do mal. É um número, todo número possui potências cósmicas positivas e negativas. E eu sempre digo que o ser humano contém em sua essência o bem e o mal, traduzidos em amor e conhecimento. 666 também está ligado a elíptica de um planeta. Na verdade, 6666. E este planeta, que tem uma elíptica irregular, seria aquele que traz o conhecimento, esta raça que teve sua mistura genética melhorada. Portanto, posso dizer que a energia 666 e energia 9 é a mesma. Vamos nos referir a Roma. João falava de uma forma alegórica para criticar o governo de Roma da época. E ele pedia para que se fizesse o cálculo e você saberia quem seria esta pessoa, o imperador. Vamos nos basear agora no ano de fundação da Igreja de Roma, que foi em 753, cuja soma dá 15. E 15 é o número do diabo, não é? É o número do diabo. Sim. foi fundado em uma cidade que, se você excetuar o Capitólio, você terá as seguintes colinas: Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino. E as demais, Pintiana, Janículo. As 9 colinas que envolvem a cidade eterna, berço da Igreja Universal Católica, seria a grande foice que ceifa vidas, mas ao mesmo tempo a representação de Cronos, que diz que em um tempo específico, Cronos virá com sua foice e aparará todas as arestas, enquanto em 6 havia todos os 666 talentos, a riqueza, tudo o que é de excessos. Neste mesmo berço de número 15, onde há a carta do diabo, existe também a carta de número 9, que é a carta do eremita, regida pelo signo de Peixes, regido também por Jesus. Portanto, seria Jesus, quíntico de Cronos, viria sobre aquela região onde havia grandes riquezas, mas grandes sujidades e grandes blasfêmias, e seria feito a foice. João fala também de 4 evangelistas. João fala também de 4 cavaleiros. Um cavaleiro branco, um vermelho, um preto e um verde. Ou seja, a fome é a falta de consciência, a conquista. E quando você conquista, você perde a noção da sua consciência. Excetuando-se a cor preta desses 4 cavaleiros do Apocalipse, você terá a branca, a vermelha e a verde, que por coincidência hoje é a bandeira do país que recebe em seu seio a cidade que era regida por esse blasfemo chamado Nero. As pessoas têm uma tendência muito grande a pensar que o número 666 está... Na verdade, ele está expressando... Que o número 66... As pessoas têm a tendência a pensarem que o número 66 está o quê, seu Exu? Que o número 666 seria a expressão de algo que vai ocorrer no futuro. Isso, na verdade, sempre ocorrerá. Ascensão e queda de um império, através do número 6 e do número 9, que vem ceifar e transformar. Mas você pode olhar para o passado e saber o que pode ocorrer no futuro e tomar como exemplo. Mas este número específico citado na Bíblia refere-se ao passado, à história da região, e não ao que vai ocorrer. O demônio nada tem a ver com isso, a não ser que seja o demônio que habita dentro do ser humano. Se você perceber que muitas vezes apresentado com 2 dedos apontando, na verdade, o sinal da bênção, a bênção papal, mas também ele está dando, um dedo representa o 6, representa o 9. Ou seja, a liberdade, a inspiração, mas também a criação e a destruição. Ele está dizendo, eu tenho as duas energias, como todo número possui, toda divindade terá uma potência positiva e negativa. Para muitos, um Exu é o demônio. Para outros, Exu é divinizado. Para cristãos, Cristo é perfeito. Para não cristãos, para, por exemplo, um Cristo é representação da morte, da foice cronológica. Nunca se matou tantos seres humanos em nome de crenças como na era de Peixes, que é onde rege Jesus. Ou seja, 2150 antes de Cristo, na era de Carneiro, era de Aquário, sendo regida em 2150, que é o final desta era atual, sendo que esta é a era da morte, a era da foice, a era onde habita as vontades e desejos do ser humano, que está envolvido justamente em guerra, fome. Nunca tomou o nome de Deus, principalmente o nome de Jesus. E não foi isso que ele pretendia, não foi isso que ele planejou. Certo. Quando o senhor pode repetir a parte que o senhor falou dos dois dedos, desde o começo, para ter certeza que todo mundo entendeu? A representação papal de um papa dando a bênção, assim como a representação do Cristo dando o sinal da bênção, onde ele segura os três dedos que representam a Santíssima Trindade e os dois dedos da bênção, isso significa duas energias. E isso depende da sua crença. Sim. Muitos verão Cristo de uma forma demoníaca e muitas pessoas verão Cristo de uma forma divina. Ele possui os dois lados de uma mesma moeda. Entendido. Outra questão, para que não haja dúvida, e muita gente ainda não sabe nem que é possível a existência de seres interplanetários, do que se chama de extraterrestre, o senhor fez uma menção a que um ser humano tinha origem reptiliana. O senhor poderia explicar o que significa dizer que um ser humano tem origem reptiliana para quem não entende esses termos? Eu posso citar exemplos e vou utilizar-me a mim mesmo como um exemplo, onde a minha origem são os ventos de Órion, quando passei há 16 mil anos habitar neste plano terrestre e acompanhar, pode encarnar numa forma humana. Sim, isso é perfeito. E nem todo reptiliano é negativo. Nem todo extraterrestre, como vocês dizem, é negativo. O que vocês fazem dentro deste planeta é muito mais negativo. A própria existência e coexistência do que muitos reptilianos, como vocês dizem. Répteis, como a própria serpente que trouxe o conhecimento à Eva, são representações de conhecimento, de iluminação, acima de tudo. Portanto, não veja o que é reptiliano como negativo, porque eu também não posso observar o ser humano como completamente negativo. Sim, senhor. Quando se trata de uma civilização, generalizar o todo por conta de uma facção ou várias facções é, no mínimo, ingenuidade, né? Existem seres de origem rica que são bons, e existem seres de origem atômica negativos. Existem também. Todos eles, existe a morte, a guerra, a fome e a conquista. Muitos seres adâmicos encarnados aqui agem pior que um reptiliano. Entendido. Então, para ter certeza que as pessoas entenderam direito, eu vou dizer o que eu compreendi e qualquer coisa o senhor me corrija. O espírito, ele pode muito bem, antes de encarnar na Terra, ter habitado outros planetas. E dependendo desses planetas que habitou, se habitou um onde a forma material que ele, como o nosso corpo físico, se o corpo deles lá, hoje entendemos e chamamos de reptiliano, quer dizer que é só um espírito que estava encarnado num outro planeta e, por razões que desconhecemos, passou a começar a encarnar na Terra. Perfeitamente. Entendi. Existem muitas raças. A raça de forma humana é muito comum neste setor do universo. Mas a reptiliana é muito presente também. Existe uma frequência muito grande de reptilianos dentro desse planeta que vocês levam tanto em questão, que é Nibiru, que tem sua elíptica em 666. Ei. Que assim seja. Primeiro, De maneira figurada, o 666 pode ser símbolo também de toda a força, cultura, pessoa que combata contra Deus e a sua Santa Igreja. São João dizia no século I que o anticristo já estava no mundo. O que pode nos ser útil ouvir sobre este número, 666? Este número, no começo, quando João estava escrevendo no século I, os contos ali na Bíblia, ele mesmo já dizia que para a visão dele o anticristo já estava, e naquela época, para se mascarar, para não ser perseguido muitas vezes, se colocavam códigos nas escritas. E este é um dos códigos, pois 666 nada mais é do que a representação de um nome de César Nero, em hebraico, em grego. Pois na visão dele, como ele combatia já este lado, mas cristão, como César Nero perseguia muitas pessoas, tinha em suas atitudes uma grande violência contra o povo, ele foi dito como o próprio anticristo. Vamos lá então. A questão número 1. De maneira figurada, o 666 pode ser símbolo também de toda força, cultura, pessoa que combata contra Deus e a sua Santa Igreja. São João dizia no século I que o anticristo já estava no mundo. O que pode nos ser útil ouvir sobre este número, o 666? Bem, olha, você pode dizer sobre esse número? Ele não significa a besta. Porque esse 666, se fosse significar a besta, é no sentido da escuridão, das trevas, da ignorância de cada pessoa. Entendeu? 666 pode significar e deve significar seis quedas no primeiro céu, seis quedas no segundo céu, seis quedas no terceiro céu. E esse terceiro céu tem a ver com a terra. Três quedas, filho. Não tem a ver com a negatividade das coisas. Seis quedas foram dadas em determinados períodos da evolução, não com a evolução humana dentro do planeta, mas com a evolução humana fora do planeta. Entendeu? Seis quedas foram dadas. Uma queda, depois se deu a outra sexta queda, e depois a outra sexta queda. Isso significa conhecimento a chegar à Terra. Aproximação. Porque normalmente as coisas que deviam funcionar para abrir a consciência do homem, elas são sempre negativadas. 6-6 pode significar uma estrela, um cometa que vai passando e abrindo o campo da Terra. Veja que um cometa passou, que disseram que era uma estrela e anunciou a vinda do Cristo. Entendeu, moço? Sim. Mas as seis quedas, veja. Quando eu digo seis quedas, porque no primeiro céu você caiu seis vezes. Ou seja, toda aquela equipa espiritual que já vinha negativada de outros mundos, de outro universo, vem descaindo. E agora ainda vai haver uma outra queda que vai fazer outros seis. 6.666, que vai para planetas ainda mais bênçãos ainda. Eita. Que pode significar também, meu querido, uma latitude e longitude para onde esses espíritos vão descaindo. Uns evoluem, outros descaem cada vez mais, trazendo sempre conhecimento. Nunca se viu treva nem espírito negativo que não trouxesse conhecimento para o homem. Entendeu? Sim. Essa coisa de São João é para a igreja. A Umbanda tem uma outra... É verdade. Porque a Umbanda tem ver as coisas numa outra condição. A Umbanda vê as coisas no amor. A Umbanda vê as coisas na gratitude do universo. Porque Deus é o mais importante de todas as coisas. É assim que vem os orixás. Assim que vem Exu. Assim que vem todos aqueles espíritos que estão trabalhando em benefício do crescimento da humanidade, do crescimento do próprio planeta. E essas quedas, 666, meu filho, um dia desse vai descobrir que é a latitude e longitude desse planeta, perante as confederações superiores, perante os orixás superiores. Você não acha que se a negatividade ela fosse tão ativa, ela tem atividade, mas não tão ativa. Você acha que Deus e seus representantes deixariam um homem sofrer no meio de tanta coisa, quando a palavra que mais se espalha é o amor, a consciência do amor? Pode ter certeza de outra coisa, moço. 666. Será que isso não será também a possibilidade do ser humano acessar o seu plano mental superior e poder acessar as bibliotecas que só a mente consegue acessar? Será que 666 tem que ser sempre negativo? Latitude e longitude de grandes bibliotecas estelares. Entendeu, moço? Nossa. Agora, nem tudo aquilo que se diz, é. Porque essas coisas podem não ser entendidas por aquelas pessoas que levam as vidas no botequim, levam as vidas falando mal dos outros, não é? Essas pessoas não vão entender isso. Não tem capacidade para entender isso, porque estão numa outra consciência. 666 pode ser acessibilidade para uma nova consciência da raça humana. Até então, Deus, a Bíblia era aquilo que era sempre melhor. E de repente, ó, se descobre que muitos falaram por aquele livro sagrado. Você entende, irmãs? Sim, senhora. Uau. Graças a Deus. Você não acha que se a negatividade ela fosse tão ativa, ela tem atividade, mas não tão ativa. Você acha que Deus e seus representantes deixariam um homem sofrer no meio de tanta coisa, quando a palavra que mais se espalha é o amor, a consciência do amor? Pode ter certeza de outra coisa, moço. 666. Será que isso não será também a possibilidade do ser humano acessar o seu plano mental superior e poder acessar as bibliotecas que só a mente consegue acessar? Será que 666 tem que ser sempre negativo? Latitude e longitude de grandes bibliotecas estelares. Entendeu, moço? Nossa. Agora, nem tudo aquilo que se diz, é. Porque essas coisas podem não ser entendidas por aquelas pessoas que levam as vidas no botequim, levam as vidas falando mal dos outros, não é? As pessoas não vão entender isso. A próxima questão é um pouco nesse sentido de fazer uma analogia e estudar um pouco com o senhor esse assunto. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso aí está no Apocalipse 20, 1, 2 e 3. E aí? Tem outra pergunta, Rousseau. vamos ver assim. Outra simbologia, né, meu filho? Uhum. Outra simbologia. Porque, primeiro que diabo e satanás, do ponto de vista espiritual, não existe. Existem consciências que contribuem para o equilíbrio entre as forças do bem e as forças do mal, né? São forças necessárias. Isso. Esse nada mais é, né, meu filho, que é a chave e a abertura para todo o mal que são seus passos nessa terra. Que onde se tem a ganância, se tem a inveja, esse tudo, a abertura do abismo. O que está no abismo não é bom, não é verdade? Ninguém quer pular do abismo. Esse demônio está solto hoje, nesta era de peixes. Ele está solto hoje, porque o ser humano está solto hoje. Quanto mais o ser humano diminuir sua frequência, mais o que vocês chamam de daimons, ou seja, os demônios que são alimentados por algumas consciências, estarão conectados através de uma forma simbiótica a vocês. Eu posso comentar de início é que nem tudo que está ali está querendo dizer aquilo que você pode interpretar. Os nossos queridos amigos do espaço já caminhavam conosco de uma forma muito mais presente. Assim vocês podem ver todos esses deuses sumérios, acadianos, depois por outras formas, como os deuses egípcios, e assim foram-se traduzindo de formas diferentes sobre os gregos e todo mundo mais. E aí, dona Rainha da Lira, o que a senhora tem a dizer a respeito dessas colocações? Se ele traz as correntes na mão, ele traz sabedoria. Mas se ele traz a chave lá do inferno, as trevas, então ele vem libertar, mas não vem libertar as trevas. Ele vem dar às trevas conhecimento das correntes espirituais mais sábias que existem. Porque um ser de luz não vai trazer abertura e sofrimento. Boa, boa. Um ser de luz não vai trazer abertura, vem de lá de cima com uma chave dos infernos, com as correntes para... As correntes são correntes espirituais evolutivas, porque as trevas não é o inferno. As trevas não é um inferno. Entendeu? Treva significa ignorância. E inferno significa prisão. Olha aqui, Tiago, 666 possa representar o despertar, não da besta, mas o despertar do Cristo interno de cada um.